Tenente, o Alfredo Romeu Wolf, reporta, avistando, reporta livrando a vertical do Cabula. Reporta livrando o Cabula, o Alfredo Romeu Wolf. Controle Salvador Azul, 9215, bom dia. Antena 2115, essa é a identificação desse mantém de voo 050 via chegada à mar, ajuste 1097. Via chegada à mar, dessa 050, poderia autorizar a voo de TAP? Autorizo direto mar, 9215. Direto mar, 9215. A intenção seria migrar pelo sul ou isso, mais diretamente? Então litoral sul, após a decolagem. Ao sul, após a decolagem, na torre 1-1895, estacionamento, fazendo a decolagem, o controle 1-2-0-80, e o transponder alocado é o 0-1-1-5, mais direto ao meio. Mais direto ao meio, cotejamento correto, só informando que a área amarela, a área marrom, proibido a operação do helicóptero, será ativada às 10 local, tá gente? 10 do Lu, marque direto no meu. Então, após o sobrevoo, o campo 10 do Lu vai prosseguir direto para a Serra aqui, que é o Terra. No caso 10 para cá. As 3 do Lu que ativa a área marrom, 10 local. Tá bom, então. A 3 do Lu, mais direto no meu aqui. Falou, então. Valeu, meu velho. Chama até para acionar um bom voo, abraço. Hello, Europa 083. Go ahead, for your base restraint. Fly direct position, Ubase. Papai Uniforme Bravo Alpha Victor. Direct to Ubase. Your base restraint, here we go. And 420. We are clearing on runway 10. Good morning, 9420. Talk to that, Alpha. Come back to work, taxi Judith. Alpha, taxiway Alpha and taxi Juliet, Mexico, 9420. Let's manage to put a taxi. Vai passar para direto, é Papa Oscar. Deixa eu guardar para o ingresso. Posta livre ingresso, repartilhado e pronto. Posta livre pronto, eu vou falar. Valeu, hotel Romeu Golf, livrando o Cabula, retorne em imagem. Gente, hotel Romeu Golf, a linha do litoral, após reporta passando através da parte do Açu, aproximando do Faro da Ponta, Romeu Golf. Controle catalizado, vai pelo setor norte, interferência com a Ana Zara. Aguarde a autorização? Aguarde, negócio. Você pode tomar uma Proa Norte da presente, mantendo condições de usuário para cruzar o sinal do 1-0, ok? Ok, já está na Proa Norte, após o cruzamento direto em Guimarães. Novembro, coluna sua escuta, senhor. Faltar agora que pulou novembro, contato no radar na decolagem, 1000 pés, corredor axé, aguardando para subir para o nível 0 metros. Até o meu Golf, Pro DR Mar. Vai com o Pro DR Mar, até o meu Golf. Chama agora a torre em 1-1-8-9-5, com pouso. Chamará a torre, até o meu Golf. Vamos lá, vamos dar um, dois, três, quatro, cinco. Vai. Solo, Salvador, bom dia. Mike, Hotel Papa. Michael Telpato, está aqui no pátio 3, posição 2 Lima. Solicito autorização para rebocar a aeronave para o pátio 1, no posição 7. Livre decolado 1-7, ventuno 3, 0 graus com 1-1, né? Salve, meu Golfo, confirma da presença, segue para rimar? Afirmo. Gente, segue para rimar e parte na curta final, até o meu Golfo. Bota lá na curta final, até o meu Golfo. Itax via Juliet until gate 10, gate 10. Max 9, quad 20, continue Itax via Juliet until gate 10. Continue and Juliet and gate Echo 10, Aero Mexico 9420. Cadê o colado? Os dois, um no controle, 120 decimal, 8, bom voo. 108, uma boa, é qual foi essa? Recorda, está no 0, sem recuo direita, saída da aero, lida transição ótima. 77, então informamos o Luna 0 e sai conforme rota. Controlando 20 decimal 8, transformando 51 5 4. Autorizado com passagem, voo Guarulhos 360, decimal 12, ativa direita, saída da aero. Dael, letra monte. Eu preso o número 0, pode conferir para o motor de 127, 18, 5154, eu vou 7, 5 na posição 1. Zona 7, 59, cotejamento correto, sem para o desconhecimento. Salve Salvador, bom dia, vou 9068, a posição é 3, informação é Maica, apresentação São Paulo Guarulhos. 68, pronto, copo? Pronto. 0360 para Guarulhos, recorda, pistão no 0, recuo direito. Saída da El, Leta, transição, ótima. Recepção, informamos o Luna 0, sai conforme rota. Controle 120, decimal 8, transporta 5157. Luna 068, autorizado, São Paulo, Guarulhos, 5360. Preso Luna 0 e conforme. Após a decolagem, 0 curva direita, da El, Leta, mole. Controle 208, transponde 5157. Correto, 908, embora de back center. Joia. Eu disse que Itapuã é o Mike, ele é de Romeu. Pelo Golf, 45, confirmado, decolado no 7. Autorizado, 040, plano Yankee. Para Grupo Zulu, a cor da pistão no 7, primeira curva direita, cumpre inicialmente o perfil da saída coral. Controle aparelho no 20 decimal 8, acende 5 na 50. Direto na área, no 092. Direto na área, 092. Do novembro, mantém ainda no mil pés, está autorizado direto de queda, presente? Desça e mantenha 2 mil pés, vai na proa de Duna, ajuste 1097, autorizado final do IADS X-Play, reporte localizador. 2 mil pés, proa de Duna com 1017, o azul 927. Acione e chame na frequência 1895 para o táxi, ajuste na 07. Agora, Salvador, bom dia, Azul 4234, frente da Mike, solicita 350, recebo. 4234, 350, Recife. Afirma. Autorizado 350 para Recife, decolada pistão 0, primeira curva esquerda, saída Boca, transição Caju, intercepta uniforme do 17, sai com fone 11. Controle 120, décima 8, transporte 5163. Hey, 5 6 1 0 1 7. Autorizado desvio, 1092, após desvio, foi na prioridade. ITAP. Saída da EL, transição BDEV, após BDEV conforme rota. Controle 120, décima 8, transponda 5164. Autorizada, pode para ingresso 917. Grupo 105, contato visual, chefe trem, grupo 80, vento no 30 graus com 10 asas. Rio Salvador, muito bom dia, Guará 18, informação mais. Guará 18, a identificação desse, mantém a nível de voo 070, vigilância, chegada amarela. 070, chegada amarela, Guará 18. 9215 tem livre pouso no 0, vento no 30 graus com 10 nós. Livre pouso azul 92 nós. Cara, você vai ficar na parte do 7. Repete quando pronto para ver o colégio. Pouso no November, controle. está disposto? 00, com o nome 00. Sente copiado. Cadê o Ricardinho? Ricardinho agora na turista. Falou. Guardião 08, controle. Serviço radar encerrado, submantenha 120, chame agora controle Léos 120 do Cima Uno. 120, Uno, grato. Alfa Oscar, controle. É no centro Recife, frequência 1251. Galeão com 3 horas e 48 minutos, pronto para o parque. Uno 759, autorizado à direita, via Índia, ponto de espera da 10, mantém posição, chama a torre 118.95, o ajuste no 08 agora, tem um bom voo. Gente, ele está aqui, via da frente, até o ponto de espera da 10, ela mantém, chama a torre 189.5, ajuste 1018, gol 1759. Direita no 21, no ano azul. 9, 2, 1, 5. Obrigado, senhorita. Bom dia. Bom dia. Recife vai a Mario Alvo, que é leite vazio, boa noite. Dizendo que tu vai a Mario vai a Mario Alvo, que é leite vazio, boa noite. Como que você vai saber? Estou, bom dia. 9, 2, 1, 5. Liberou na Eco. Azul 9215, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 3 Juliette. Alfa, reporte 3 Juliette, 9215. Vitor Papá, Bravo, Bravo, Zulu, Clube Sand, 4000 feet. Bordo, 3 horas e 33, alterna Campinas. 9517, autorizado táxi via parte 1 e Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste 1018, tem um bom voo. Parte Índia, ponto de espera da 10, 2395, obrigado, bom dia, até 3597. O 9068 na escuta? Na escuta, 9068. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do R2 da TAM retaguarda que prossegue para o ponto de espera. Autorizado iniciar no 03 e chama táxi. Alteração do equipe de sala. Após a passagem do TAM na retaguarda, em funcionamento. 9068. Santa Juliette, 9305. Azul 9215, de passagem à aeronave da TAM após Juliette, portão 09. Aceitando passagem da 93, Juliette, posição 992, 95. Bom. 29. Tá. Você vai prosseguir isto reto? Oi, pô. Isso é bem bonito. Tudo bem, então? 238. Vai manter a posição? Afirmo, o azul vai ceder a passagem para o tempo. Sim, enquanto já torcendo para o pé, a gente vai agora no primeiro lugar. Quando possível, estimado de pouso. Certo, no volante. Ok, we'll call you a conference for 1 second. We'll have a 7-1 after. Depois é o 1059 copiado. Localizador 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 092, chame a torre 198, decimal 95. Guarde para o posto. Boa, avança, Mike. Fazendo a farinha em Tubará. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Reporte marcador externo, baixado e travado. Não, marcador externo, baixado e travado, para a autorização da nota. Yes. Controle Gol 9759. 759, contato radar Subol 360, via da El. Via da El 36. Término. Voo no 649, na escuta. Voo no 649, informo Embraer da Azul, passando agora a retaguarda, e uma aeronave da TAM, que também passará a retaguarda, prosseguindo para o portão 07, sendo rebocada. Após a passagem do TAM, autorizado iniciar no 5, chame táxi. Após passagem do Azul e da aeronave da TAM, autorizado por tiver funcionamento, voo no 649, você comprará táxi. Kilo Charlie, I have a task, 20 hours, 8 miles, helicopter maintaining 500 feet. Copy your information and information, Mike on board, copy Kilo Charlie. 3597. Bom dia, 3597, meu tempo aqui de Pere Aguarde. Será no 8, você tem um desvio? Se tem um desvio, já entra no 3 Aguarde, agora no 8. Foi em cima, agora no 8. Vale Lula, agora no 8. No 7, visual com Boeing 737 da Gol, no final do ano 0. Visual. Você está condicionado, após o pouso do mês, na linha mantém o ano 0. Sim, eu faço pouso do Boeing e a linha mantém o ano 0, tá? 357. And reduce your speed to 220 knots. Direct Duna, and reducing speed. Because I'm a problem with you. Com 136 a bordo, 349 de autonomia, alterna Galeão, táxi. Voo 9068, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 8, tem um bom voo. 318, direita Índia, 895 no ponto de espera, voo 9068, bom dia. Good morning, continue your taxi via APL1 until AB engage 08. Alfa, reporte para ingresso de Juliette. Alfa, reporte para ingresso de Juliette, não está não. Isso é legal, não vou ir lá. Fox, Kilo Charlie, Call Tower, Frequency 1-1-8-9-5. 1895 with the tower. Have a good day, Foxtrot Charlie. 3 November 771 Alpha Victor, Gate. Roger, meeting position, November 771 Alpha Victor. ILS 10, 7 miles inbound. Fox Kilo Charlie, continue approach, stand by runway, vacated. Continue approach, Fox Kilo Charlie. Localizado. 1251 8 decimal 95 to QNH 1018 Kilo Charlie has in sight, clear to landing runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, Foxtrot Kilo Charlie. E 57, contato radar sobre 360 via Arbor, autorizado após 4 mil direto elétrico. Ok, subiram 360, após 4 mil direto elétrico, tá? 357. É Juliette, não dá 92. Gente, mantém a posição antes da Juliette, boa, não dá 92. Mantém a posição antes da Juliette, não dá 92. Parou, tá? Com 9... 2 de GOB 03 de autonomia alterna com Gol 1649. Confirmando o 9-2 a bordo? Gente, o Gol 1649 tem passagem ao Gulfstream, que vai passar a frente prosseguindo para o ponto de espera. Após, sigam mesmo via Taxi India, no ponto de espera, torre 1198-95, com ajuste no 018. Passagem com espera da ONU 0018 Gol 7779, good morning. Maintain hold point and standby. 1968, autorizado em colo imediato. Gente, a aeronave que está vindo na aproximação já passou a marca do stand. O procedimento de segurança mantém a patrulha para aguarde, por gentileza, 906. Mantém. O Fox Kilo Charlie on ground at 4-5, turn your right and contact ground 121.1. Ground 1.1, Fox Kilo Charlie. Fox Kilo Charlie. Dito, Papá, Bravo, Bravo, Zulu. Wind 140 degrees. 09 knots, clear to landing runway 10. Hotel Fox Kilo Charlie, good morning. Continue your taxi via Alpha and call back before taxi Juliet. Via Alpha and call back before Juliet. Fox, Fox Kilo Charlie. Acolhedor, Guará, Guará, Guará. Guará, Guará, Guará, Guará, Guará, Salvador, 198, decimal 95. Sempre disponível, sempre obrigado, Guará, Guará, Guará, Guará, Guará. Imediata, assim que autorizado. Posso passar de traço marginal, Lima, tem Guará, 168, São José. Guará 18, na escuta? Escuta, Guará 18. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Informe Pong 737-800, alinhando para o decolagem. 7, Guará 18. Vamos para o seu lado, será que pode utilizar esse trabalho? 7. Bravo, Bravo, Zulu, on ground at 48, turn your right and contact the ground 121.1. 121.9 and to the right, Victor Papa Bravo, Bravo, Zulu. 121.9, sir, sorry, I'm sorry, 121.1, I'm sorry. After via airport 1 and calling back the follow me vehicle inside on taxiway Lima. Yes, after Juliet and April 1, we call you after taxi on follow me inside on Lima. Oh, Kilo Juliet. My Juliet Romeo, já tem contato no radar? É pro radar, cliente do deslocamento. Vitor Papa, Bravo, Bravo, Zulu, good morning, continue your taxi via Alpha and call me back before taxi Kilo. Continue on Alpha and standing by for Kilo, Vitor Papa, Bravo, Bravo, Zulu. Number 771 Alpha Victor, maintain holding point. Maintain holding point, 9068 da Colos 49, controle na 208. 208, gol 9068. Será no outro, baixado e travado? Baixado e travado, 08. Tem livre pouso pista na 0, 0, 40 graus com 9028. Roger Fox, Kilo Charlie, follow the yellow vehicle onto the taxiway Mike and attention to the instructions. We are passing Mike and we will be paying attention to instructions. Just confirm it will be the right parking. Last time we were here it was a little bit different. Primary sir, the vehicle will conduct you until the parking place and the taxiway mic, okay? Roger that, thank you very much, folks, give us a minute. Modificado, descido em condições iguais, não atraso para reportar no setor Linhas do Curso. Frequência livre para a coordenação. Vai manter sobre o voo próximo a Paris e mais direto ao meu. Gente. Echo Golf 7-1, line up and wait, runway 10. Okay, Echo Delta Golf 7-1, we're lining up runway 10. Okay, follow the yellow vehicle to the 8.4. Thank you, thank you, I'll see you later. Echo Delta Golf 7-1, that's information, there is aircraft to make a taxi 8.2, it's not that in Peru, line up and wait to take off. Gente, obrigada. Echo Delta Golf 7-1, wind 120 degrees, roll knots, it's clear to take off, runway 10. Just take off runway 10, Echo Delta Golf 7-1. 2, Salvador, gol no 649, no ponto de estrada 10, pronto. No 649, após o rolar de tráfego frente, ali em Manzinho, no 0. Autorizado, ali em Manzinho, no 0, no 649. Fox Kilo Charlie ground. Fox Hotel, Fox Kilo Charlie. Maintain position, taxiway Oscar and standby further structures. Fox Kilo Charlie. Kilo Plano Oscar, standby. Fox Kilo Charlie, muito obrigado. Good morning, Echo Delta Golf 7-1 with you out of 3000. Echo Delta Golf 7-1, radio contact and level 400 via the jail departure. Head to 400 via the jail departure, Echo Delta Golf 7-1. Echo 49, isento no 30 graus com 10 nós, tem nível de colagem da 1-0. Autorizado, de colagem da 1-0, bom no 649. Fox, foi direto TAP, se tiver condições, desça para o 050. TAP, 050. Ajuste Salvador no 098. TAP, Delta Colos 56, controle 120, decimal 8. Controle 108, bom dia, 164 Maus. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1649, cruzando 1000 pés no perfil da El. 649, contato radar, subo 360 via da El. 360 via da El, quanto você está se aproximando? Não será preciso. Gente, cruzando da El, gol 1649. Salvador approach, 1 and go 2199. 2199, Scorpio Bank. Nós heading top position, cruise only level 050, QNH 1018. Roger, request fly heading 040 to avoid CBS. Clear deviation after fly heading tap. Roger, clear deviation after tap position. Go 2199. Solar approach, go 2199. Could you confirm what flight level your tap? Okay, so the marshal there on the April 4 request that you make a new move on the April 4 to replace your aircraft. Is that okay? Okay, we have to do it. Thank you, folks. Jet Romeo, essa identificação após Pabog e Voitape, autorizado descida para nível 050. Pabog e Voitape, autorizado 050, Jet Romeo. Último 098. 098. Então, por favor, desvia para a esquerda. Ok, autorizado após Voitape. Pabog e Voitape, autorizado descida. Azul 4981, autorizado LS, descida para 2000 pés, reporte localizador, ajuste no 098. Tomara essa aí, saiu no 098, azul 4981, 2000 pés. Whisky Golf Fox, reduza para 2100 mais. Reduzindo para 2100 Golf Fox. Golf Fox autorizado 3000 pés. 3.000. Eco Delta Golf 7-1, Carlos 6, Centro Frequency 1251. 1251, Eco Delta Golf 7-1, direto? Sim. Azul 649, segue tráfego que está a 12 milhas na mesma saída. Chame centro Recife 1251. Recife 1251, voo 1649, sentido tráfego. E 590, voo em mar, informe de onde descido. Taxi Azul 4234 está com 3 horas de autonomia, 120 a bordo, alternando Fortaleza. Centro 234, autorizado parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera 110, torre 118.95, ajuste 10.18, confirme novamente para ver. Sente livre, táxi, via pátio 3, pátio 1 no Índia, torre em 18.5, estado 28, POB é 120, azul 4234. Seguinte, bom voo. Capitão. Paulo Salvador, bom dia. 2796, gente da Mike, 170 para o João Pessoa. Beleza, 2796, prepare a Conde e aguarde o 2199, após desvios foi Duna, autorizado 2 mil pés, número 3, reporte localizador, 1098. Aqui é após desvio, por onde Duna, descendo 2008, voo 2199. Pegou o foco também ligeiramente à esquerda, desvio. Pegou o foco, autorizado na proa, se for possível, interceptar o norte. Cliente, voo foco. Salmão 312, após Pabode autorizado em TAP, informe se for fazer desvios, a descida até o 050, ajuste no 098. Também 6312, após Pabode, aproveita o TAP, desce para o 050, para desvios, ajuste no 098. Beleza, 489, aí, Dona. Fazer turno, chame a torre 1985. 1895, bom. Salvador Azul, 4981. 4981, bom dia. Continua a aproximação. Baixado e travado? Afirmativo. Já estou em contato já com a aeronave, tem livre pouso 0, vento 1950 graus com 10 nós. Atenção ao pouso, habitando a Zero Azul, 4981. Azul 2590, solicita a descida. 590, desse mantenha nível 050. Para 50, no 2590. Interceptando isso com o Fox. O Fox, com o Fox, se contate final, ele é a torre 1895. 1895. Juliette Romeu, autorizado 3 mil pés, após desvios, voa Duna, ajuste no 08. Após desvios, virar Duna, autorizado 3 mil pés, Juliette Romeu. Do IRS X-Ray, baixado, travado. Luiz Fox, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, aparte marcador externo, baixado, travado. Reportarei. Intenção de pouso, 1-0, contrário, Luiz Fox. Afirmativo, 1-0. Após descer, perfil da colagem da 1-0, esquerda, Conde, controle 1-2-0-8, transponder 5-4-2-4, azul 2-7-9. Planejamento correto no pátio 3, posição é a remota 2, Romeu, chame pronto, azul 2-7-9-6. Chama lá, 2-7-9-6. Gente, Maquinete Romeu. Salvador, bom dia, Azul 4234, ponto de espera pronta. 4234, mantenha o ponto de espera e aguarde. Para Lima, mantém a pista no zero, prepara para a decolagem imediata, assim que autorizado. Gente, a Lima tem azul para despertar. Whisper Fox, informe que eu estou alinhando um Embraer 190 para a decolagem. Continue a aproximação, aguardando o pista livre. Gente, está passando agora o marcador externo. Obrigado, ILS, Whisper. Gente, boa noite, Avita 366, descendo para 5000, azul 2590. Meu nome é 312, controle. Na minha 312, prossiga. Operação para o sequenciamento, voo na proa 040. Proa 040, na 312. Vite será radial 270 de Salvador. Radial 270 de Salvador, na 312. Fica no perfil da Elleda Motiva. Controle Salvador TR 120 decimal 8 e o transponder 5425. Campinas 380 autorizado via Cuba, via Brasilano 6, Brava Tuzul, Xomódio, Brasilo 3, Herente, Chicola, Cotecerão na 0, com curva direita, Saiola da Monte, 1208, controle 5425, transponder 9216 azul. Correto, 5425, chame pronto, confirme a posição. Posição 9, o transponder 5465 azul, 9216 chama pronto. Fala, bom dia, azul, com sinal de 81. Azul 4981, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, 02, portão azul, 4981. Azul 4234, decolou 09, controle 120, decimal 8. Este controle 208, azul 4234. Bush Go Fox, visual, tem livre pouso do pista na 0, vento na 30 graus com 10 nós. Livre pouso, Go Fox. Pista nível 180, decolagem pista 10, com a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, eleva. Elefa, DCT Opilor, após Opilor, DCT Vida Charles Oscar. Frequência do controle 120, decimal 8, aciona o transponder 5151. Autorizando os instrumentos para a vitória da conquista, nível 980, do colo da pista 10, com curva direita, agora Elefa Opilor, e após vitória da conquista, controle de saída 120, decimal 8, pode vir transponder 5151, para passar ele 2223. Correto, nível 180, 5151 no transponder, chame pronto, pátio 3, passarelo 2223. Camará pronto no pátio 3, passarelo 2223. Confirmado o solo, o Zero Conquista já está operando o instrumento? Pátio, passarelo. Estamos na escuta grátis. Voo 2199, estabilizado em ALS. 2199, chame a torre 198, decimal 95. 1895, até agora. Meu nome é 312, curva direita para o 055, limite ao localizador. Direita para o 055, passa o sacramento. Que golpe Fox, no solo às 1-1. Livre direita, chama solo em 1-2-1-1. Whisky Golf Fox, bom dia, prossiga o táxi via Alfa, reporte para ingresso da Cruz Juliette. Ponto 4000, comigo 18, TAM 3304. A 0, Zantuna 30 graus com 12,9, altímetro 1018. 7, baixando e travado, 1018, voo 2199. Na 6312, reduza para 2009. 2009, Jilete Norte Romeu e LF, contato de logo da polícia. Jilete Norte Romeu, chame a torre 195. 95, obrigado. Azul 2590, autorizado ILS, reduza para 1809. Reporte localizador. Correção, reporte passando 366. 2590 Centro, reduzindo a 909 e autorizado o ILS, chamará no 366. Salvador 9216 no portão 9, puxa o estacionamento. Centro, azul 92, 16, aguarde para o puxo. Claro, já me escuta. 6312, reduza para 2009. 2009. 2099, no sala 05, livre direita, ano 2001. Ao livrar o 2001, voo 2199, certo. Camarão de Moura, 093. Correction 9236, we have information, Mike, sending via my one arrival. Azul 9236, Cockerbent, descend level 050 via my arrival, QNH 1018. Alright then, down 50101, my arrival, Azul 9236. Juliette. Alfa, prossegue Juliette, ao voo 2199. 590, chame a torre 198-95. 895, ajuda aí, 590, bom dia, obrigado. Ana 6312, tráfico procede a TR-72, 8 milhas e meia, reduza para 170. 170. Bom dia, 2590, é o número 2 para pouso, continue a aproximação, reporte marcador está, baixado e travado. Rotará no externo, azul 2590.